famoso. Soy Juli. Y un abrazo. Foca. Te escurrendo. Aquelas coisas que tu não paga. O que tem que ser em consideração, parceiro? O que a gente vai levar daqui? A vida tá passando. Implantada, que interessa um bom coração. Que o ser humano pode ser bom na fé, mas minha experiência diz não. Não me olha assim. Eu não sou um criminoso, rapaz. Eu cultivo conceito, o mundo é esse lugar maravilhoso. Minha vida, meus problemas. Hora do show. Minha vida, meus dilemas. Sorriso do clou. Onde eu vou, a consciência não trai. A real condição, onde eu vou a consciência não trai. A real condição, compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Viro livro nessas capitais tropicais. Vilões reais você verá. Dinheiro manda mais, ela não anda mais a pé. O jogo é psy. Viro livro nessas capitais tropicais. Vilões reais você verá. Dinheiro manda mais, ela não anda mais a pé. O jogo é psy. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos do controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. A coroa divertiu. Eu sei no que isso vai dar. Pra não deixar dúvida escurecer. Compondo como quem ora. Sem sono, sem hora. Somos fone. Esperando na fé. Mil fita, mil putos contando com tombo. Conspiram, tentaram, compraram. Problema, comparam. Não deram nada, tô correndo a léguas. Tô mudando a regra, tô evitando a falha. Tô alto demais. A bad deles aqui nem embaixo. Aqui não gera. No que a nega gasta, falei não se apegue. Sem pressa, se feche. Vão julgar, vão dizer não é seu lugar. Se ferrem. A vida não é o que você diz dela. A vida não é o que eles dizem dela. A vida não é o que eles dizem dela. A vida é o que você faz dela. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle dos seus destinos. Fones de ouvido, minhas catedrais. Compondo hinos. Alto-falantes são sinos no controle.